Você partiu meu coração. Mas meu amor não tem problema, não, não. Agora vai sobrar então. O que é de janeiro? Você partiu meu coração. Eu não guardo nem dinheiro que tira guardar rancor. Você vacilou primeiro, nosso caso acabou. E se na fossa eu fui caseiro, quando faço eu solteiro. Tô na vida de solteiro, preparado pro calor. Você partiu meu coração. Esquecer não foi problema, o problema é resolver essa chuva de esquema que eu tenho que atender. Segunda eu encontro a vizinha de cima, na terça eu encontro a vizinha do lado. Quarta é o dia daquela menina que mora na esquina da rua de baixo. Quinta eu começo já de manhã cedo, porque tem mais duas, não dá pra aguentar. Fim de semana tá tudo embolado, levanta a mão que te chame. Você partiu meu coração. Mas meu amor não tem problema. Mas você pode ser então. O quê? Um pedacinho do meu. Quem tá fechado com o safadão, levanta a mão, nego. Você partiu meu. É o nego do Borel, olha, preste atenção. Tô no Rio de Janeiro, isso daqui tá muito bom. É o nego e o safadão, tamo junto o tempo inteiro. Ele é de Fortaleza, eu sou do Rio de Janeiro. E se você não tá ligado, eu não tô em Vitória. É o nego do Borel e aqui é rimar na hora. Se tu não tá ligado, eu vou dizer qual é. A parada aqui tá louca e hoje eu tô na fé. Se liga aí, moleque, olha, preste atenção. Quem gosta do nego, quem gosta do safadão, levanta as suas mãos e canta geral. Você partiu, meu. Ai, meu coração, mas meu... O quê? O quê? Ai, você... O quê? O quê? O quê? O quê? Eu não vi! Vá! Um pedacinho pra cada esquema. Vai, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, vá! Você partiu, meu coração. Ai, meu coração. Valeu, meu parceiro safadão. Tamo junto, mulher. Vai! Mas você pode ser então. O que, nego do Baré? Vai! Um pedacinho. Aí, obrigado pela oportunidade, obrigado por tudo.